Diga: o Senhor está investindo na minha vida. O mover de adoração é muito mais do que uma contemplação. O mover de adoração é a estratégia de Deus para nos ter perto dele, de tal forma que ele possa investir na nossa vida e nos transformar em líderes de autoridade, excelência e frutos eternos. Ou você quer ficar a vida inteira fazendo o que você faz? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Estudando, estudando, estudando. Agora já estou no meu quinto curso. Agora eu vou fazer mais um pós-graduação do pós-graduação, porque aí vai me dar direito a entrar no pós-graduação do pós-graduação do pós-graduação. Porque aí depois eu vou ter o título que dá o direito a entrar no mestrado do pós-graduação, do mestrado do pós. Onde você quer ir, irmão? Não vai caber isso no caixão. Você vai dar trabalho para quem vai carregar o caixão. Vai ter tanto título que vai pesar, vai ter que pôr aquelas coroinhas, aquelas coisas. Vai ter gente demais comprar flor, para encher de flor. Ah, eu fui o pós isso, o pós aquilo, o doutor disso. O doutor... Não, seja mais simples, vai facilitar tudo. Então eu não tenho que correr atrás das coisas, embora o Senhor queira que eu seja um bom profissional, se Ele me deu esse talento. Que eu seja o melhor, que eu seja aplicado, que eu estude mesmo e seja o melhor para manifestar a glória dEle. Não para ganhar dinheiro, para ser reconhecido, para isso, não. Eu estou entendendo isso, Senhor. As coisas que eu vejo são temporais, eu não vou correr atrás delas prioritariamente. Eu vou correr atrás daquilo que eu não posso ver. São as coisas que estão na tua dimensão celestial. Você está entendendo isso, irmão? Você está recebendo isso, irmão? Você consegue identificar na tua vida coisas que são materiais e que você tem corrido atrás delas e que tem às vezes te levado a murmurar, a reclamar, a se entristecer, a se angustiar e às vezes até chorar? Deus, por que Deus? E Deus fala assim: eu não estou entendendo esse cara, está tudo pronto para ele e ele está aqui: Deus, por que? Deus, por que? Ele só vem para mim: Deus, por que? Por que? Anjo, vai lá e dá um tapa nele e vê se ele acorda. Para de correr atrás das coisas físicas e corre atrás das coisas espirituais. Fica mesmo. Ao invés de você reclamar do irmãozinho, fica lá 2 horas. Eu te louvarei, te glorificarei. Fica, experimenta isso. Experimenta isso. Irmão, ouve bem. Você que em todo culto só fica vendo e assistindo, experimente entrar no mover de Deus. Toda vez que você se pegar assistindo, braço cruzado, mão no bolso, comendo unha, arrumando cabelo, no meio do louvor, o Espírito de Deus vai te despertar: eu estou errado, eu estou errado, tem coisa errada comigo, eu estou perdendo, eu estou em prejuízo, porque eu não estou mergulhado no mover do Espírito de Deus. O Espírito vai te lembrar disso. E Ele vai colocar em você o que Amós diz: derramarei fome e sede, não de pão, de água, mas da minha palavra. Agora existem 3 coisas, irmão, que o Senhor quer trazer sobre nós no mover de adoração. Se estamos no mover de adoração para termos mais intimidade com Ele e Ele realizar o que Ele quer em nós, e claro, prioritariamente entronizá-lo, e Ele age, Ele é entronizado no meio dos louvores, não só aqui dentro do templo, do santo templo de Deus, mas dentro de você, por onde você andar, a noiva andando pela rua. Se Ele é entronizado no meio dos louvores, quanto mais eu louvo, mais Ele é entronizado. Você já viu o presidente chegar numa cidade? Você já viu o presidente chegar numa cidade? Você já viu o arsenal de carros e seguranças e guardas e helicópteros que vem antes dele? Junto com ele e depois dele? Para tudo.

como líderes de caráter. Segunda característica que vamos destacar. Veja, capítulo 31 de Êxodo diz: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Diga: chamei pelo nome. É bonito o nome de Bezalel? Você pode colocar no seu filho Bezalel. Como vai chamar o neném? Bezalel. É bonito esse nome? Para nós não. Para aquele tempo era. Não importa o nome. O Senhor vai chamar você pelo seu nome. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Ah, mas eu não tenho oportunidades. Ah, mas nessa cidade não tem oportunidades. Não importa, quando o Senhor te chama pelo teu nome, meu irmão, pode descansar. Ele disse a Moisés: eu estou chamando fulano de tal pelo nome. Fulano, Mariazinha, Dona Joaquina, mas eu nem aprendi a ler direito. Não importa, eu estou te chamando, filha. Mas eu não tenho essa capacidade toda. Não importa, filho, eu estou te chamando pelo seu nome. Você é precioso para mim, você é preciosa para mim, eu estou te chamando pelo seu nome. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E disse o Senhor a Moisés: eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, lapidação de pedras, de engaste, entalho de madeira e toda sorte de lavores. Sabe o que é isso, irmão? Eu tinha 14 anos. E o meu pai comprou um gravador que era o maior sucesso naquela época. Era um gravador de rolo, Akai. Uma coisa que só tinha em estúdios. Hoje você vai encontrar um desse lá na velharia. Novinho, zerado. E ele gravava em 4 canais. Eu falei assim: que bênção! Eu vou começar a trabalhar nisso aqui, eu vou aprender a mexer e vou começar a gravar aqui. Eu não sabia, mas Deus já estava me treinando lá. Tudo que Deus faz é para curto, médio e longo prazo. Aí eu levei aquele gravador para uma loja de um irmão que vendia órgãos. Naquela época não tinha sintetizadores assim, tinha órgãos e Yamaha. 2 teclados, 3 teclados, pedaleira. Então eu levei aquele equipamento lá para a loja dele. Ele me deixou ficar lá tocando. Liguei os cabinhos, toquei, fiz os arranjos, gravei 2 ou 3 músicas ali e tal, desmontei tudo, agradeci a ele. Daí a pouco entrou um tecladista muito famoso lá em Minas Gerais, nem mora lá mais, chamado Célio Balona. O rei dos teclados naquela época. Eu falei assim: ah, meu Deus do céu, Célio Balona aqui? Ai, meu Deus, pertinho de mim, oh, aquelas besteiras, aquela coisa. E eu cheguei para ele, comecei a puxar a conversa, e eu já estava pensando: vou poder falar para todos que eu conversei com Célio Balona? Olha. E aí eu falei assim: então, Célio Balona, o que você me diz? O que eu devo fazer para ser um bom músico como você? Oh. E aí ele falou assim: comece a ouvir, compre LPs. Compre discos de fulano, de ciclano, de beltrano. Vai aos shows de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu tinha 14 ou 15 anos. Eu nunca me esqueci daquilo. Naquele dia eu não tinha discernimento, eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência direito com Deus, coisa nenhuma. Naquele dia a voz do Espírito de Deus veio sobre mim. Eu saí daquele lugar enquanto eu estava colocando aquele gravador no carro de volta. Eu já tinha conversado e despedido daquele homem. O Espírito de Deus falou comigo naquele dia: você não precisa ouvir ninguém, você não precisa ir a show nenhum. Eu vou te dar tudo o que você precisa ter. Eu nunca mais me esqueci daquela voz. Eu não tinha nem capacidade espiritual para discernir que era o Espírito de Deus falando comigo, mas eu ouvi uma voz: você não precisa, eu te encherei do meu Espírito e eu te capacitarei. Eu não estou dizendo que você não vai estudar, que você não vai buscar aperfeiçoamento. Você vai estudar, você vai buscar aperfeiçoamento, você vai estar lá na faculdade, você vai para a escola de música, você vai estudar com fulano, com ciclano. Você pode estudar, tem que estudar. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, Ele pode nos capacitar com inteligência, sabedoria, conhecimento, habilidades para fazer todas as coisas. Se uma característica de um líder que Deus está formando na geração de adoradores é caráter. A outra característica, pilar básico, é competência. Seja competente, diligente. Tudo que faz, faça bem feito. Eu vou soldar um cabo. Eu vou soldar esse cabo aqui. Então eu vou soldar ele direito, como ele está aqui. Eu não vou pôr fita, crepe. Eu não vou fazer um negócio mais ou menos. Eu vou fazer ele bem feito. Quem arrumou esse aqui se livrou agora, hein? Que ele está bem feito. Tudo que eu vou pôr a mão, vou fazer bem feito. Deus começou a me ensinar isso, a trabalhar na minha vida, e continua, e vai ter que ir até o dia que eu subir. Mas Ele começou a me ensinar isso de uma forma muito interessante. Eu fui ao banheiro em alguma vez, e o banheiro estava todo sujo. E aí o Espírito de Deus falou comigo assim: limpa, cata esses papéis aí, limpa a tampa do vaso, deixa tudo limpinho para o próximo que chegar encontrar ele limpo. E o Senhor falou comigo assim: por onde você passar, tem que pelo menos ficar melhor do que estava. Isso passou a fazer parte de mim. Aí comecei a ensinar meus filhos. E outro dia, sem querer, eu abri o vidro e joguei os chicletes para fora. E o Mateus, do mês, seis anos, falou assim: pai, você viu o que você fez? Sim, eu vi, filho, eu errei. Eu errei, me perdoa, filho. Não é isso que eu estou ensinando a você. Uma pessoa competente, ele não apenas faz bem uma única coisa. Tudo que ele faz, faz bem. Ele traz um padrão diferente de excelência por causa da competência. E as pessoas vão observar isso em você. Organizado. Cuidado. Um competente tem o armário arrumado. Um músico competente não só toca... Pode andar por onde ele for. Você vai ver ele organizado, arrumado, limpo. Vamos hoje em alguns quartos, pastor. Vamos visitar algumas casas e abrir alguns armários de guarda-roupa. Diga comigo: as pequenas virtudes geram grandes virtudes. Quando eu, irmão, e você começamos a cuidar de coisas pequenas, tudo limpinho, tudo arrumado, tudo bonito, tudo coordenado, tudo organizado, tudo, isso começa a semear competência em nós, porque o Espírito de Deus é assim, e se Ele nos vê assim, Ele tem prazer em vir, e quando Ele vem, Ele nos enche de habilidades, competência, inteligência para executar. Talvez um dentista, talvez um psicólogo, talvez um pedreiro, talvez um zelador, talvez um arquiteto, não importa o talento que Deus está te dando, você vai ser competente, não pelo tanto que você estuda e se esforça. Eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir para a reunião, eu tenho que estudar, não, eu vou para Deus primeiro, porque Ele me encherá do Seu Espírito, e eu serei melhor do que todos, e eu estudarei menos, mas eu aprenderei muito mais, e eu terei tempo para o Senhor, e eu terei tempo para estudar, mas em primeiro lugar será o Senhor, porque o Espírito de Deus se encheu a Bezalel para construir tudo aquilo que Ele construiu conforme o que Deus tinha ordenado. Ele também vai me encher para fazer tudo o que Ele quer que eu faça da melhor forma, no padrão divino, e as pessoas ficarão boquiabertas: como é que Ele consegue? Como é que Ele faz isso? Como é que Ele consegue? O Espírito de Deus está sobre mim. Caráter, mas competência. Não vou tocar de qualquer jeito. Não vou deixar o teclado estragado, as coisas estragadas, as coisas sujas. Não vou. Vou cuidar. Vamos melhorar. Vamos organizar. Tem que carregar, tem que arrumar. Vamos fazer tudo. Vamos cuidar de tudo. Porque somos competentes. Se me entregou isso aqui, olha, o seu papel, a sua função é colocar esse papel aqui em cima, então pode deixar. Que horas que é? É na hora do H. Na hora do H eu venho e coloco da melhor forma. É só isso, mas foi bem feito. Prazer em ser competente. E a competência não vem da nossa própria capacidade, vem do Espírito de Deus. Terceira e última característica que nós vamos destacar: comunhão. Nenhuma dessas três é mais importante do que a outra. Se eu quero ser esse líder de excelência, se eu quero ser esse líder de Deus nos meus dias, na minha geração, eu preciso ser um adorador, porque um adorador extrapola a dimensão do tempo. E um adorador instala a presença e a glória de Deus em um determinado lugar. E um adorador começa a receber dele algumas coisas que o torna líder de verdade, destacado, com autoridade ministerial, não só dentro da igreja, mas em todas as áreas da sociedade. E quando nós começamos a ter comunhão íntima com o Senhor traz sobre nós caráter, competência e comunhão. Passamos a ser pessoas que não conseguem ficar sem ter comunhão com Ele. Senhor, dá licença, eu tinha que fazer isso aqui hoje, mas eu posso pôr isso para depois. Eu preciso ir para a tua presença primeiro. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Cheguei em casa ontem 2:30 da tarde. E tinha que estar às 3 horas no aeroporto. Tomei um banho corrido. Troquei de mala correndo. Minha esposa me deixou no aeroporto. E na hora que eu entreguei as malas, fiz o check-in, eu falei assim: Deus, essa semana vai ser uma semana só contigo. Eu estou cansado de viajar, de correr, de ter pouco tempo contigo. Essa semana eu vou gastar muito tempo com o Senhor. Minha alma está com sede de ti. Eu estou com saudade daquelas manhãs que eu fico contigo a manhã inteira na tua presença. Eu estou com saudade de subir lá naquele monte, lá em BH, Senhor, e ficar lá contigo te adorando. Ah, Senhor, eu estou com saudade disso. Um adorador, um levita, um líder do Senhor tem saudade, tem desejo de comunhão com Ele. Três pilares da vida de um adorador que Deus está treinando e investindo para ser um líder: caráter, competência e comunhão com o Senhor. Esses três se misturam, nenhum deles é mais importante do que o outro. Paulo diz aos Colossenses: se fostes verdadeiramente ressuscitado em Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Até quando eu estou em viagem, até quando eu estou correndo no aeroporto, meu coração tem que estar em comunhão com Ele, buscando as coisas do alto. Até quando você está lá batendo ponto e entrando para 8 horas de trabalho, seu coração está em comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Diga: Senhor, eu quero ser este líder. Eu não quero simplesmente, Senhor, ser alguém que vem aqui ao culto, e o culto é muito gostoso. Veio fulano, veio ciclano, teve um congresso e foi tão maravilhoso. Eu não quero apenas isso. Eu quero ser o instrumento do Senhor, o teu templo, a tua noiva, e aonde eu estiver haverá o mover do teu Espírito Santo, e eu, como teu líder, receberei direcionamentos de caráter, competência, comunhão, que farão de mim alguém que planeja as coisas, que faz corretamente, que não atende só no curto prazo, mas semeia para o médio, para o longo prazo, que não executa coisas só em benefício próprio, mas prioritariamente para o teu reino, para o teu corpo. Um que não é visto apenas como o que prosperou, mas o que é instrumento para abençoar a muitos. Eu quero isso como padrão da minha vida. Se você quer declarar isso ao Senhor, eu te convido a ficar de pé. Levante as tuas mãos a Ele e comece a declarar a Ele. Você mesmo dando uma resposta a Ele, irmão. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está falando ao seu coração e te lembrando de detalhes, pequenos detalhes na tua vida pessoal, familiar, profissional, na tua vida de estudante. Alguns pequenos detalhes. Peça isso a Ele: me mostre, Senhor, quais são os assuntos, as questões, os pequeninos detalhes que o Senhor quer que eu mude porque eu vou ter caráter, competência, comunhão contigo. Eu não quero ser alguém como muitos por aí, que só pensam no curto prazo, em resolver minha vida aqui agora, e o meu, aqui agora, o meu hoje, agora, nesse momento. Não, eu quero ser um servo, um líder de competência, de excelência, de caráter, de integridade e de comunhão contigo. Por isso, Senhor, toda vez que eu entrar na tua presença em louvor, em adoração, eu vou estar entronizando o Senhor e vai haver diferença à minha volta. E eu estarei recebendo de ti direcionamentos da tua boa, perfeita e agradável vontade. Levante a sua mão e não pare de dizer isso a Ele, com suas palavras, com expressões pessoais, com questões, com itens, com assuntos pessoais. Fale ao Senhor, declare a Ele, anuncie a Ele, mostre a Ele que você está dando uma resposta nesta manhã. Declare a Ele, irmão. A sociedade dominada pelo diabo fez muitos crerem que nasceram num lar pobre e é o destino, que não podem, que o tempo já passou, que já estão velhos demais para isso, pois o Senhor está levantando uma geração, não importa se tem 10 anos, se tem 90 anos, uma geração de adoradores que, porque o adoram, estão em comunhão contínua com o Pai. E se estão em comunhão contínua com o Eterno, o Poderoso, o Íntegro, o Excelente, o Maravilhoso, se tornam cada dia mais íntegros, mais excelentes, mais maravilhosos, mais competentes. Será visto o fruto da geração de adoradores, líderes de conhecimento, líderes de inteligência, líderes de sabedoria, líderes hábeis, mas líderes em comunhão com o Espírito de Deus, direcionados, cheios dos dons do Espírito, mas cheios dos frutos do Espírito. Diga a Ele: sou eu, Senhor. Diga a Ele que você não abre mão disso. E assim como o afogado busca o ar, você vai buscar por isso na presença dEle. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti em mim. Quero mais do teu caráter, da tua competência. Quero mais da tua excelência. Quero mais de ti, do teu espírito em mim. Quero mais comunhão contigo. Clamamos a ti, Senhor, nesta manhã. Vem, faça em nós o que tu queres fazer. Enquanto adoramos, Ele começa a fluir. O rei fica de pé diante dos seus súditos, enquanto eles o exaltam. O rei estende as mãos para o seu povo, quando eles se apresentam diante do trono e o exaltam. Não apenas o perfume do rei se manifesta diante do seu povo que o exalta, mas as palavras, as ordenanças, os preceitos, a lei do seu governo se manifesta sobre o povo quando o povo o exalta. Isso está acontecendo entre nós. Isso está acontecendo sobre nós, sobre a tua vida, você que me ouve nesta hora, sobre nossas igrejas, sobre o corpo de Cristo na terra. Um povo que vai liderar que vai reinar. Não importa se no deserto, beduínos que dominam o inimigo, beduínos que extraem riquezas, que prosperam mesmo que no deserto, homens e mulheres de Deus que caminham sem problemas, atravessam os problemas e vencem o deserto e alcançam Canaã e reinam em vida. Teu bairro, os teus vizinhos conhecerão uma casa diferente, que até na aparência demonstra a competência daqueles que ali moram. Nas palavras, nos relacionamentos, nos sons que se ouvem de lá de dentro, haverá a demonstração da competência, do caráter, da comunhão com Jesus, da presença do Espírito Santo ali. No teu ambiente de trabalho, na tua mesa, no teu departamento, as coisas serão diferentes pela unção do Senhor sobre tua vida. Unção de inteligência, de habilidade, de competência, de caráter, de integridade. Não só nas grandes e visíveis coisas, mas nas pequenas e invisíveis coisas. Virtudes pequenas que fazem da nossa casa, dos nossos pertences, da nossa gaveta, um lugar que demonstra capacidade, competência, inteligência, preceitos e princípios de Deus. Nos relacionamentos, no palavreado, nas brincadeiras, nós revelaremos que somos adoradores do Todo-Poderoso. Continue com as suas mãos erguidas e diga a Ele: eu quero ser